a sua rádio onde você estiver. Hoje em dia a gente não sabe quem é que tá do nosso lado. Quem é que tá do nosso lado? Existe muita gente covarde, querendo se aproveitar do que é certo e acabam se tornando errado. Mas eu tenho esperança, vejo nos olhos de uma criança a fé que o homem não tem. Ah, como eu queria voltar a ser criança também. A nosso favor, que não disparam fogo, somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. Eu uso armas a nosso favor. Somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. A nosso favor, que não disparam fogo, somente alegria e amor. Somente alegria e amor. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, aplicativo Transamérica Foz, gratuito para tablet e smartphone. Também você nos sintoniza aí no seu radinho FM, né, do seu celular, 104.5. Na internet, em transamericafoz.com.br. E claro, também, se você digitar no Google aí, né, vai ver nossa opção aí de ouvir a Transamérica Foz em diversos serviços de streaming. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço sua companhia até meio-dia. Já estamos no último bloco do programa de hoje, né? Vamos trazer música, informação, opinião, descontração. Sábado, 29 de abril de 2017. Último programa, mas último programa de abril, tá? Em maio a gente está de volta. Contatos aqui para que você possa interagir conosco, se quiser, né? WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Notícia agora da área da saúde aqui na cidade, com a Secretaria Municipal da Saúde confirmando que já estão novamente disponíveis nas unidades básicas distribuídas ao longo dos bairros as doses da vacina gratuita contra a gripe que estavam em falta, né, em vários postos em razão de atrasos na entrega dos lotes requisitados pela 9ª Regional de Saúde. Aqui na Terra das Cataratas, a meta é vacinar cerca de 65 mil pessoas. Campanha que segue até o dia 26 de maio e tem como público-alvo crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da área da saúde pública e privada, gestantes, mulheres no pós-parto de até 45 dias, idosos com idade acima dos 60 anos, pessoas com doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores. No ano passado, as diferentes variantes do vírus da gripe provocaram 27 mortes aqui em Foz, das quais apenas uma vítima tinha recebido a vacina, né? As outras 26 pessoas não tinham se imunizado, o que reforça então a importância, né, de aderir a essa vacinação. Na sequência vem chegando as informações do esporte com o Sidney Busanello. Você está ouvindo Front na Transamérica. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski. Cá estamos, mesmo enfrentando um pouquinho de frio, mas estamos aqui para participar mais uma vez do Front, Guilherme. Se o clima está frio, na quadra do futsal hoje à noite, Ginásio Costa Cavalcante, vamos ter um jogo pegando fogo entre Foz Cataratas e Marreco. Se espera um jogo muito quente realmente, Guilherme Wojtkowski, hoje à noite, porque trata-se de um clássico entre Foz Cataratas e Marreco de Francisco Beltrão, jogo válido pela Liga Nacional. São equipes que começaram bem a temporada, tanto na Série Ouro quanto na Liga Nacional. Para você ter uma ideia, Guilherme, se o Foz Cataratas ganhar hoje, ele pode terminar a rodada na liderança isolada da Liga Nacional. Até o momento, a equipe iguaçuense participou de 2 jogos, venceu esses 2 compromissos, portanto, soma 6 pontos ganhos. E hoje à noite, às 7 da noite, enfrenta o Marreco aqui em Foz do Iguaçu, no Costa Cavalcante. Ainda hoje teremos o jogo da Assueva, lá na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, enfrentando o Pato Branco. A Assueva também tem campanha idêntica ao Foz Cataratas. Mas caso a Assueva empatar ou até mesmo perder para o Pato Branco e o Foz ganhando hoje aqui em Foz do Iguaçu do Marreco, o Foz terminaria esta rodada na liderança isolada da Liga Nacional. Mas a gente sabe, Guilherme, que do outro lado teremos um time muito forte, o Marreco, do técnico Fabinho Gomes, que também montou, a exemplo do Foz Cataratas, um elenco para chegar e fazer bonito nas 2 competições, no Campeonato Paranaense e também na Liga Nacional. Pois é, e quando falamos até, você usou a palavra clássico, né? Isso tem a ver também com a rivalidade recente entre as 2 equipes no ano passado na Série Ouro? É, uma rivalidade que começou já há alguns anos aí com o Foz Futsal e o Francisco Beltrão. A equipe que representava a cidade de Foz do Iguaçu era o Foz Futsal e lá no Sudoeste tínhamos a presença do Francisco Beltrão Futsal. E com o Foz Futsal se afastando das competições, aconteceu o mesmo fato lá em Francisco Beltrão, já que a equipe com o nome de Francisco Beltrão não joga mais campeonatos da federação. Aqui na Terra das Cataratas surgiu o Foz Cataratas e lá surgiu o Marreco. Então é uma rivalidade que já vem de uma boa data, de uma longa data. E agora, sem dúvida, Foz Cataratas e Marreco, a gente coloca como clássico por se tratar de 2 equipes fortes que montaram elencos com muita qualidade técnica e que vem fazendo grandes jogos nas últimas temporadas. Pois é, jogão de bola realmente hoje lá no Ginásio Costa Cavalcante. Nas outras partidas do Foz Cataratas, as arquibancadas estiveram cheias, tanto pela Liga quanto pela Série Ouro. Expectativa de bom público hoje também? Pelo menos é o que aguarda a direção do clube, Guilherme. Ao longo da semana foram feitas promoções, o torcedor pôde adquirir o seu ingresso de maneira antecipada, pagando apenas R$10. E agora, se o torcedor deixar para comprar o ingresso momentos antes do jogo, nas bilheterias do Costa Cavalcante, aí o valor sobe para R$20. Ainda há tempo, hoje pela manhã, até o meio da tarde, em muitos locais, o torcedor poderá pagar apenas R$10. Para o torcedor ter uma noção da diferença de preços, o Foz Cataratas, com essa promoção, cobrando então, né, se você comprar de forma antecipada, vai pagar R$10. Agora, na última segunda-feira, lá em Pato Branco, também pela Liga Nacional, aconteceu o jogo entre Pato e Corinthians. O Corinthians venceu por 1-0. Valor do ingresso lá em Pato Branco, para a mesma competição, R$50. Então veja a diferença. Aqui em Foz, o torcedor poderá ver grandes jogos pagando de forma antecipada apenas R$10. Por falar em grandes jogos, temos nesse fim de semana a primeira partida da final do Campeonato Paranaense. É, começa aí a decisão, né? Mais um Atletiba, Guilherme Wojtkowski. E o primeiro jogo acontecendo na Arena da Baixada e depois, no próximo final de semana, a partida de volta no Couto Pereira. No ano passado, tivemos também o Atletiba na final, o Atlético levou a melhor. Só que agora há essa questão aí de Libertadores da América, né? O Atlético envolvido nessa competição, que é a competição onde o Atlético coloca sua força máxima. No campeonato estadual, em muitos jogos, o Atlético jogou com um time alternativo. até agora, na semana passada, quando enfrentou o Londrina na partida de volta no Estádio do Café, jogou com um time alternativo. Mas, em se tratando de final de decisão, e até porque do outro lado estará o grande rival do Furacão, eu imagino que o Atlético vá com força máxima nessa decisão do campeonato estadual. E aí, jogando com um time completo, com a mesma força que coloca em campo na Libertadores, eu vejo o Atlético com todas as condições de ganhar o título estadual. Agora também há o Coritiba do outro lado, né, que já vacilou alguns anos, perdeu uma decisão em casa para o Atlético, perdeu uma decisão em casa para o Operário de Ponta Grossa. Há muita cobrança também no Couto Pereira. O fato é que teremos, certamente, tanto na Arena quanto no Couto Pereira, pelo menos essa é a minha expectativa, dois grandes duelos. E que ninguém vai ver pela televisão, né, em razão aí dos direitos de transmissão, toda essa novela envolvendo a Federação Paranaense, os clubes, a detentora dos direitos, enfim, né, vamos ver aí se nos próximos anos se soluciona essa situação. Sidney Busanello, você volta na terça-feira? Exatamente, Guilherme. É segunda-feira, 1º de maio, não haverá aqui a nossa programação habitual de esportes, né? Então o Papo de Craque não vai ao ar na segunda-feira e voltamos então na terça-feira, 6 da tarde, contamos com a sua audiência e a companhia especial do nosso ouvinte. Terça-feira a gente retorna então com o Papo de Craque, 6 da tarde. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front e lembrando, né, que a melhor informação esportiva do Rádio Iguaçuense você encontra de segunda a sexta no programa Papo de Craque, ao vivo das 6 da tarde às 7 da noite aqui nas ondas da sua rádio. Nessa semana, claro, devido ao feriado, né? De terça a sexta-feira. Vamos de música agora? Vamos lá, mas nem pense em fugir, tá? Porque vem aí na sequência o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são bem piores que gol da Alemanha, né? Num time armado pelo Filipão. Bem piores, inclusive, pode acreditar, tá? Não adianta correr mesmo, porque o alemão é rápido, o alemão te pega, hein? Programa Front, até 12h. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Come on.